Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe durante os próximos 60 minutos e começamos com uma banda sonora da responsabilidade, sobretudo, de Warren Ellis. Nela também Don La Nena e Rosemary Stanley. E a contar com alguém que está acreditado na vertente de som e mistura, mas igualmente nos ofícios musicais. Chama-se Le Chant des Forêts. É um filme documentário realizado pelo fotógrafo e cineasta da natureza Vincent Meunier, Warren Ellis e Olivier Guanard, o tal que é multidisciplinar nesta banda sonora de Le Chant des Forêts à abrir Des Petits Coeurs qui Battent. Boa noite, bem-vindos. A floresta semble endormie. Mais il y a des petits cœurs qui battent. Salut ma belle. Thank you. ouverture com le chant des forêts e o tema des petits corps qui battent. Warren Ellis, o responsável maior pela banda sonora deste filme documentário. Logo a seguir, Caitlin Aurelia Smith, ela que é compositora e produtora norte-americana e que nos vai oferecendo discos que vão da synth-pop vocal a outros mais contemplativos, como este último Thoughts on the Future, onde ouvimos Dying is a Normal Part of Life, e para trás Aeropsia, oitavo disco a solo de Steve Auschild, lançado em outubro do ano passado pela Simul Records. Já não editava há 6 anos. Steve Auschild, um norte-americano agora a viver em Tbilisi, na Geórgia. Seguimos em frente com 3 nomes de peso: a belga-americana Christina Van Tzu, o flautista teclista John Also Bennett e o violoncelista Oliver Coates. No trabalho colaborativo de 2 peças de 17 minutos no total, chamado Death, Reverb and Decay, os 3 oferecem o tema título que vamos ouvir agora: Christina Van Tzu, John Also Bennett e Oliver Coates. dois dos discos que aguardamos com grande ansiedade para este início de 2026, Points of Inaccessibility. Temos destacado o avanço para o novo de Rafael Antanirizarri, chama-se Breaking the Inuitium. Também On Brutal Soil We Grow será a nova edição do alemão Markus Gundner. Dele ouvimos The Silver Path. Markus Gundner, que no ano passado editou um disco com outro par alemão, que rodou muitas e muitas vezes por aqui no Em Trance. Agora, mais uma banda sonora de Amnet, um filme que tem sido muito bem recebido, protagonizado por Paul Mescal e Jesse Buckley, realizado por Chloe Zhao, e tem a banda sonora de Max Richter aqui, nunca sei se é Max Richter, se é Max Richter, aqui, Of the Heart, de Max Richter, banda sonora de Amnet. Stanza 4, quarto capítulo da série Stanza para Thomas Malick, conhecido nas andanças musicais por Benoît Piolard, foi lançado em julho de 2025 e por lá o costume, quando ouvimos Benoît Piolard, loops analógicos de guitarra, também tape recordings e remisturas nesta Stanza 4 de nomes como Marcus Günther, que passou lá em cima, Clarice Johnson e ainda Arrow Vane. Ouvimos-lo a colaborar com Benoît Piolard no tema Fog Dilates. Scott Morgan editou Ash em 2025, no final, um EP, outro a trabalhar sintetizadores analógicos e gravações de campo subtilíssimas de Ash e de Lush Hill Carbon. E seguimos quase no final deste Em Transe com o nome que passa pela primeira vez por aqui. Ele é um argentino de Buenos Aires chamado Nicolás Melman e do EP Música Aperta, peças inspiradas em Satie, muito minimalistas. Vamos ouvir a peça número 1 deste trabalho chamado Música Aperta, Nicolás Melman. Final deste Em Transe, um programa que já sabem podem subscrever na plataforma Apple Podcasts ou seguir em radiotrans.blogspot.com. O disco que junta duas norueguesas, Ida Urdi e Ingrid Holland, Duvet, a passar por aqui a faixa título, e para o final ficamos com aquele que será o primeiro a solo em nome próprio de David Moore, que conhecemos como o maestro do ensemble Bing and Ruth. Ao piano, um conjunto de temas meditativos, intimistas, como este avanço Rush Creek, virá dentro de Grace the Bell, David Moore, no final do Em Transe de hoje. Fiquem bem, até breve.